era uma vez na Zona Norte, ainda me lembro. São os moleque de bobeira, início de novembro. Os skate, as minas brindem sem taça. Algumas coisas nunca mudam, porém outras. Porra, o tempo passa e passa rápido demais. Pensando bem, foi louco, nada era problema. Nós vivia bem com pouco, em pouco tempo a maioria já naquele pique, né, irmão? Virando homem, ritmo do mundão. E eu queria fazer som, é, voa sem ter asa. Música, minha terapia, faz briga dentro de casa. Peter Pan cresceu, terra tu nunca vai cobrar. Que tu aprende mais que os outros, se não tem ninguém pra te ensinar. A vida tá aí, basta tu pegar. Cê quer ser o quê? Não basta falar. Vi vários caindo, poucos levantando. É você por você, tu não pode falhar. Hoje eu enxergo quanto as ruas me ensinaram. E quanto o rap me levou além das merda que falaram aí. Com asfalto, os postes de mercúrio iluminando. Sei que a rua não fala, mas se falasse ia ser rimando. Entre a favela e a pista vi vários se perder por medo, por vício, por dedo. Apontando pro lugar errado, esses foi cedo. Permaneci na minha loucura de rimar e crescer. Passei perrengue algumas vezes, mas não quis perder. Hoje eu consigo ver que todo subúrbio é inspiração. Realidade é missão, com o tempo se aprende a lição. Nego, tu pode ser quem tu quiser. É, viver aqui só dobra nossa fé. É, na Zona Norte tu sabe qual é. A Zona Norte tá em casa. Nós é subúrbio sim de coração. E não tem papo de coitado não. Viver aqui só deixa nós mais forte. Era uma vez na Zona Norte. Quando a gente ainda sonhava, tio, hoje nós nem dorme. Quando a inocência ainda reinava nos que chute no uniforme. Com as mochilas cheias de sonhos, cê tá ligado? Nós nasceu puro sim, mas o ambiente infectado é fé que tá do lado neguinho. Nem tenta comparar o vento que venta aqui, não é o mesmo que venta lá. Quer saber pra onde o som vai? Tenta saber de onde vem. Cada lugar um lugar, CN cê sabe bem. Nós por nós, mas também é cada um por si. O MC não testa o mic, é o mic que testa o MC. Aqui sobreviveu com pouco, nosso lugar é hostil. O rap é nossa cultura em meio a tiros de fuzil, viu? Então, pensa duas vezes pra falar. Respeita pra quem respeita, mas aí, que é que há? Agora deu pra fazer rap, fi? Cê quer o quê? Nós ainda é a mesma doença que vocês fingem ser. É quando em tempos como esse as ruas falam, e aí? A voz dos grafite ecoando, mas só pra quem sabe ouvir. Eu vi vários doidos virar crente, crente perder a fé. Os moleques se esforçando pra lutar contra a maré. Hoje eu posso ver qual é. Eu segui meu coração, minha música, meu trabalho, ZN, minha inspiração. E quanto mais a história segue, mais a gente vê que é sorte ter nascido e vivido aqui. Cê é Zona Norte. Nego, tu pode ser quem tu quiser. É, viver aqui só dobra nossa fé. É, na Zona Norte tu sabe qual é. A Zona Norte tá em casa. Nós é subúrbio sim de coração. E não tem papo de coitado não. Viver aqui só deixa nós mais forte. Era uma vez na Zona Norte. Salve Zona Norte, salve Zona Sul, salve São Gonçalo, salve Niterói, salve Zona Oeste. Todos os lugares do Rio de Janeiro, certo? Mas aí, Fluminense, quem é da ZN já tá ligado. Tá ligado, o bagulho é louco. Zona Norte tá em casa, tá em casa. São Gonçalo tá em casa também. É o mesmo pique, neguinho. Caverna do Dragão. Cuspindo fogo. Salve meu parceiro Mr. Break pela batida. Valeu, é nóis, Break, irmão, tamo juntão.